Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Plosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, junto com o seu Nonô. E quem mais aí, véi safado? Eu não quero falar hoje. Hoje eu não vou falar, não. Olha o perna, você quer dar banho no vô hoje? Dá banho no vô hoje. Você vai ver onde eu vou enfiar o sabonete, seu velho filho de uma égua. Você pega o sabonete. O velho, o vô fez cocô hoje. Lava o vô, véio. Apresenta os participantes de hoje, filho de uma égua. Eu não quero, porra. Fala pra outra, eu não quero, eu não vou fazer. Bom, já que... Agora eu vou fazer. Vai, o velho imprestável. Eu tô aqui com o José. Pensa, vô. Vai tomar no... Tô aqui também com o Fernando. Amém. Vai tomar no seu... também. E aqui com a Beatrix. Eu mesma. É a Beatriz. Hoje o Tosco Chanchada Podcast. Tá o alemão também. O alemão também. O alemão é bonito. Vai tomar no c... Obrigado. Hoje o Tosco Chanchada Podcast é totalmente informativo, né? Falando sobre aí os guias de profissões que ninguém quer trabalhar, cara. Bom informar isso nessa época do vestibular do Enem, né? Antes que o pessoal faça cagada. É, eu fiz letras, mas eu não sou gaúcho, tá? O que são coisas completamente diferentes. Então vocês vão tomar nos seus c... Não sei, eu sei o que tá falando, cara. Não, eu fiz letras. Diferente. Você não é gaúcho, tio? Qual letra? Sou gaúcho, tio? Quais letras você fez? É? Eu fiz até o J, só. Eu só queria saber como é que o meu nome começava. Ah, tá. É porque ia começar o K, ele não sabia se tinha ou não, aí ele parou. Beleza, hein? Foi horrível essa piada sua, cara. Sinceramente, ele é muito ruim, cara. Eu ouço isso aí faz uns 10 anos. É que a primeira vez que eu vi foi de você. Ah, tá. Sua piada é boa. Minha é boa. Bom, vocês já resolveram aí as picuinhas de vocês? Eu já. Então acho que a gente deve ir pro e-mail, né? Vamos pros e-mails então, daqui a pouco a gente volta com o podcast mais informativo aí de todos os tempos da última semana. É de humor. A Bia falou que é de humor. É de humor. Eu só entendi isso. Ela, quem manda é a Beatriz, então é de humor. Okay. Então faz tempo que você não vem. Toca a música do e-mail. Porra. Começando mais uma sessão com o Blá Blá Blá do Perna, o oferecimento... O que, alemão? Nem sei, cara. Oferecimento Henrique Cristo Corporation. E Tosco Chanchada Podcast. Rapaz, você sabe que a nossa campanha tá funcionando, né? Campanha Prêmio Podcast 2009? É na campanha Pro Armas lá. Pro Armas Nucleares para Crianças. Nuclear Toys. É. Cara, a gente aqui do Tosco Chanchado tá muito feliz porque a galera ouviu o nosso clamor, o nosso desespero, né? Uhum. A nossa chamada de SOS aí para a votação do Prêmio Podcast 2009. E até ontem, né? Estávamos em primeiro lugar na categoria Humor, com uma diferença mínima aí de 2 pontos percentuais. Ui. Ih, onde você aprendeu a falar assim? Ficar vendo essas pesquisas aí de apuração da Anis, cara. Eu achava que era porcentuais. Bom, estávamos a 2 pontos percentuais, né? Uhum. Que a galera tava subindo rápido, né, cara? Então, nós pedimos aí a todos os nossos ouvintes que continuem, né, com... As atividades. A boca de urna aí, né? Tá liberado Boca de Urna. É, com a divulgação aí do Prêmio Podcast. Quero agradecer aí a todos que têm votado. Pessoal lá da... que estou com o Vinícius, lá, os amigos do Vinícius, os amigos do Alemão. Opa. Galera que tá votando em peso no Tusco Chanchada. O povo lá da Unimar que tá votando. É, muita gente, cara. Você viu? É, alguns comentários até meio bizarros, né? Falem o meu nome, o Vinícius é não sei o quê. Citem meu nome. Alemão paga eu. É. Nossa, cara, tem... tem um borracheiro que mandou um beijo no Vinícius. É, né? Eu tô falando, cara. Eu falo, ninguém me... ninguém me ouve, mas tudo bem. Galera, última semana, se você quer que o Tosco Chanchada alcance aí o primeiro lugar do Prêmio Podcast 2009, assim como nós, né? Eu não como. É. Eu como nós só no Natal. Ui! Mas, Alemão, eu vou confessar algo pra você, cara. Mesmo que o Tosco não ganhe o Prêmio Podcast 2009, uhum, estou muito feliz com os resultados, porque a gente teve uma visibilidade muito maior aí. Verdade. Os nossos downloads aí praticamente dobraram. Olha só que coisa positiva, né? É, muitas pessoas aí começaram a ouvir o Tosco aí, estão fazendo as suas maratonas Tosco Chanchada. Que medo, cara. Como é que o povo tem estômago pra isso? E foi legal a gente ficar tá lá no topo, que agora tá tudo misturado lá por causa da porcentagem que foi retirada. Mas foi legal ficar no topo lá por causa da exposição, né, que a gente teve, né? A gente também na primeira página também, dos 10 mais ali, foi ótimo pra gente. É, o Tosco começou em março, né? Se não me engano, acho que foi na segunda semana de março. Uhum, logo depois do carnaval, porque sabe como é que é, né? O Perna é um carnavalesco, ele tava fazendo a fantasia dele de baiana. Pau de sebo, né? Falando isso no Twitter, aquela parada de Perna Facts tá foda, viu, bicho? Você já é uma lenda, já, você sabe, né? Eu tô ficando... eu sou a lenda. Tô ficando com vergonha já. Mas vamos lá. Bom, a gente teve um retorno muito legal. A galera aí que conhece a gente aí sabe que o trabalho do Tosco aí, apesar de essa imundice só que vocês ouvem, é feito aí com muito carinho. Dedicamento. E a gente quer agradecer a todos que são os novos ouvintes, as pessoas que ouvem a gente desde o princípio, as pessoas que apoiam, as pessoas que criticam também. Inclusive, rapaz, depois de 21 episódios, né, que foi esse último do Henrique Cristo, recebemos uma crítica aí, né? Ah, vá. Lá no post, né, cara, que foi muito engraçada. Foi do Vinícius. Não, foi um cara lá que usou um pseudônimo, provavelmente, porque aquilo não é nome de gente, né? É, o cara disse que nós somos uma cópia barata do Nerdcast, né, cara? Nossa. Então, o... meu filha da... caro amigo aí, não sei o nome, e outras pessoas que pensam que a gente é cópia barata do Nerdcast, faça o seguinte, então, aproveite a promoção e venda pra todos os seus amigos. Não é? Já que o Tosco Chanchada tá tão barato assim... Não, olha, é um slogan bom isso, hein? Tosco Chanchada, cópia barata do Nerdcast. Putz, eu não pensei nisso antes. Né, cara, comece a vender aí mais barato pros seus amigos aí, cara. É porque é barato, né? Pirata, é, né? É. Mas quer dizer, então, é uma comparação boa, né, cara? Se for ver, né? Claro. Se eu fosse uma cópia barata do Pauta Livre News. Ai, cara. Que já é uma cópia barata que não vale nada. Aliás, outra coisa que eu quero falar é que tem algumas pessoas levando a sério essa disputa entre podcasts amigos, né, cara? Algumas pessoas estão tomando as dores mesmo dos podcasters e não percebem que eles estão brincando. Quem tá brincando aqui? Então, se você acha que o Léo, o Álvaro e a Caroline Cat do Alienígenas na América estão falando sério quando eles querem derrubar a gente, escute isso aqui. Aqui é o Léo. Aqui é o Álvaro. E aqui é a Caroline Cat. Nós somos os Alienígenas na América. E você está escutando... Peraí. Só isso aí? Como assim? Tu quer me falar o quê? Tu podia gravar com mais emoção. Peraí. Para o Budanga. Vamos só falar. A gente também escuta Tosco Chanchada Podcast. E se você acha também que o Pauta Livre News está falando sério, ouça essas duas vinhetas então, aliás três, né? Fala galera, sou o Torinho do Pauta Livre News e estou aqui de moletom para dizer que também escuto o Tosco Chanchada Podcast. E para reclamar que minha pomada Ring of Fire ainda não chegou, o troço tá feio aqui, viu? Eu sou o Leonardo Bob do Pauta Livre News e eu ouço o Tosco Chanchada porque eles são melhores que o meu próprio podcast. Extra, extra! Eu sou seu panda e eu escuto o Tosco Chanchada Podcast porque eles não pegam notícia de vocês sabe onde. Se eles estão falando, o que mais me sobra pra dizer, cara? É, e tem vários aí também que ouvem o Tosco, né? É que eu percebi, cara, um certo burburinho aí que a galera tava levando a sério essa parada. Mas por quê, cara? É, porque tem tonto em tudo quanto é lugar, cara. Até nos Estados Unidos. Oh, mas a gente sempre brincou um com o outro, mas agora como tem o Prêmio Podcast, cara, os caras levam a sério. Os caras falam, bicho, os caras estão brigando mesmo agora, hein? Então, mas sabe o que é foda? Assim, os podcasters estão cagando e andando pra tudo isso, saca? Uhum. Assim, tá todo mundo levando na brincadeira, mas alguns ouvintes estão levando a sério. Por isso, se você está levando a sério, meu querido, ouve outro podcast que não seja de humor, porque você não tem um mínimo de senso de humor. Ué, seu filho da... Alemão, agradecimentos a todas as pessoas aí que comentaram, né? Muita gente, quem votou também, que praticamente são as mesmas pessoas. Agradecimentos especiais aí ao pessoal que mandou e-mail também pra gente. Teve um e-mail do Eduardo Cosso aqui, que diz que a gente faz alegria ele nos momentos em... difíceis de trabalho dele, né, cara? Ele mora em Kosovo, né? Eduardo de Kosovo. Putz, cara. Agradecer também aí ao e-mail que a gente recebeu do Marco Gomes aí, que ele disse que não tava conseguindo achar o link pra assinar o Tosco Chanchada no iTunes. E eu quero agradecer a ele pelo toque. Ui! Pode olhar lá no lado direito agora do layout do site que tem uma taça de cerveja. Uma taça, cara, olha. A taça de cerveja, ui. Coisa de gay mesmo, hein? Ah, a taça de aquelas de martini. Com a cereja e cerveja. Bom, é só você... Aliás, em breve vai ter um tutorial aí de como assinar o Tosco aí pelo iTunes, né? Ou outro agregador aí de feeds, pra quem usa feeds aí, né? Mas se você usa feeds e baixa o Tosco aí pro seu MP3 player, saiba que se você só faz isso, você está perdendo ótimos conteúdos durante a semana. No nosso blog. Ótimos posts aí no blog do Tosco Chanchada. Aí os nossos colaboradores, a cada dia mais... trazendo novidades, questionamentos... Nossa, polêmicas. Sexo com... Quero agradecer também ao Hendrix. Ajudou muito a gente aí numa parada que vocês vão saber daqui a pouco. Que o Alemão vai falar. Opa. A nossa novidade aí pra essa semana. O Hendrix foi praticamente aí o... O mentor aí de toda coisa, né, cara? O Alemão foi o criador e o Hendrix é que colocou a mão na massa. O cérebro e o cavalo. E do que se trata, Alemão? É da nossa mais nova música, o nosso jingle de campanha. Eu não sei quando vai sair o clipe. Vai ter que ser essa semana, porque é a última semana, né, Gui? É a última semana de votação. Mas a gente vai decidir antes, a gente vai botar a música aí pra ouvir antes do clipe, porque o negócio tá bonito de se ver. E de se ouvir também, né? É, por enquanto só de se ouvir. Mas em breve, novidades aí pro Tosco aí até o final deste ano, né? Porque afinal de contas, falta aí 2 meses, né, praticamente. Praticamente. Cara, esse Zé do Caixão style tá foda, viu, bicho? Bom, galera, é o seguinte, a gente tem que repetir aí pra vocês tornarem a votar. Eu sei que é chato a gente ficar falando tudo isso novamente, né? Vota na gente! Mas falar que nem os caras depois das 11. Vote que nem louco. Ótima vinheta, ótima slogan, obrigado. Vote que nem louco. É isso aí, abraço pro Vanassi e todo o pessoal do Depois das 11. Que é o nosso maior concorrente. E aliás, cara, se o top 3 de podcasts de humor fechar entre Tosco Chanchada, Depois das 11 e Alienígenas na América, estamos mais do que felizes, cara. Estamos em casa. Estamos com os amigos aí, vai ser muito bacana se isso acontecer também. E estamos felizes também porque nós estamos atrás do Pauta Livre. Acochando o Pauta Livre. Isso eles não podem, né, cara? É. Eles não podem fugir, né? Porque é bem melhor ficar atrás do pau livre do que na frente. É. Bom, chega de conversa que a gente já enrolou bastante. Só você que tá enrolando, cara. E eu vou falar mais uma vez pro pessoal votar, né? Eu também, falo uma vez que eu falo outra. Votem! Votem! Votem! Votem! Votem! Votem no Tosco Chanchada. Agora a gente vai pro episódio que puramente utilidade pública. Se você ainda não sabe o que você vai fazer da sua vida, você tá desempregado, esta é a hora. Votem. Pelo amor de Deus. Votem. Seus sonhos se realizarão. Votem. Seu pipi vai crescer. Votem. Sua mãe vai ficar boazinha. Votem. Sua irmã vai deixar de ser biscate. Yeah, pussycat. Yeah, pussycat. Dizem, né, que os primeiros relatos a respeito do trabalho, cara, vem lá do Gênesis, quando... Então já se fudeu logo de cara, né? Deus criou o mundo, né, cara? Eu já tava trampando, né? É quando eles caíram lá em pecado, lá, né, desobedeceram a Deus. Deus falou assim pra ele que a partir daquele momento ele ia ter que plantar... É igual quando um moleque faz 18 anos, né, cara? O pai toca de casa, vai ganhar mais ou menos isso. Ele falou assim, ó, já que você deu brecha, porque tudo isso aqui era pra você administrar e você não fez direito, então agora você vai, pra comer, você vai ter que não trabalhar. Fez direito. Era pra administrar, daí o moleque não fez direito. Ele foi fazer administração, pô. É por isso que ele não fez direito. Já falou duas profissões idiotas, né, cara? Já tá adiantando o serviço. E aí Deus disse pra ele que a partir daquele momento ele ia ter que viver do suor dele, né? Do ter suor que de tua face tirarás o teu sustento. Olha que bonito. Cara, você lê a Bíblia, irmão? Não. Olha que nojo. Então a partir do momento, desse momento aí, cara, aliás... O que ele quis dizer com o suor da tua alface? Que a alface quando fica no freezer muito tempo, forma aquela aguinha. Aguinha. Agora eu entendi que ele é suor. Cara, você deve comer umas alface murcha, cara, na tua casa. Véia. Então, se é uma pessoa que nós devemos amaldiçoar aí eternamente, é esse tal de Adão, cara. Por causa da. Vou fazer um coro pra ele. Viadão. Viadão. Viadão. Eu acho que a gente devia exaltá-lo. Um ave pro Adão. Viadão! Quando e como, né, o trabalho pode se tornar uma coisa ruim, cara? Você começa. Quando você é obrigado a fazer isso, cara. Quando você é escravo, seu Madruga, né? Já disse, né? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Exato. Qualquer trabalho é ruim, cara. Eu não sei se é possível. Peraí. Como qualquer trabalho é ruim? Qualquer trabalho. Se ator pornô é ruim, por exemplo? Depende, né? Depende do filme que você for fazer. Não, justamente. Depende, porque às vezes você tem que comer umas mulheres que você não quer exatamente, comer. Exatamente. Umas coisas com, tipo, pelo clitóris. Não, e aqueles caras que ficam massageando modelo, passando óleo em modelo? Não, isso é pior, cara, porque deve dar uma dor no saco. Deve, porque... né? Saco roxo, blue, né? Blue balls, cara. Porque isso é igual... Pô, eu já tive blue balls, é muito caralho. Cara. Chega em casa, mas ele parece um panzer, né? Parece um tanque de ferro. Deve ser pior ainda, cara, saco que ele não deve conseguir comer. Mas alguém trabalha. Não, trabalho é ruim, eu já falei. Não, mas tem gente que tem certas aptidões pra algum trabalho e a pessoa faz aquilo com prazer. Trabalho é ruim quando você ganha pouco. Não, daí chama hobby. Quando você sente prazer, é hobby. Então, mas um workaholic, por exemplo, é um cara... doente. Retardado. O cara é retardado, porque não é possível gostar de trabalhar. Eu não gosto, eu sou assumidamente. Eu não gosto. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, meu. Eu não gosto. Isso vem de família, que meu pai também fala isso. Puta, cara, então é foda, porque eu gosto. Cara. Eu também gosto de trabalhar. Eu não gosto da quantidade. Eu gostaria de trabalhar menos, mas eu não conseguiria ficar parado. Você é um retardado. Eu conseguiria. Porra nenhuma, o dia inteiro. Peraí, mas cara, eu tô contando os dias pra eu aposentar, cara. Mas é que vocês não perceberam, mas o Zé tá sendo um filho da puta, um hipócrita, né? Porque ele não pode falar que não gosta de trabalhar, porque os alunos dele ouvem o Tosco Chanchada. Então como é que ele vai falar que ele não gosta de fazer isso e olhar pra cara deles lá depois? Chupa essa cana aí. Como é que ele vai falar que ele tem vontade de mandar o Joãozinho tomar no cu? Fala aí! Fala aí! Joãozinho, vai tomar no seu... Ai, vai perder emprego! Ai, patrão, foi ouvir. Puta, pariu. Joãozinho é o diretor da escola. Exatamente. Voltando. Cara, existem vários motivos aí que o trabalho pode se tornar ruim, né? Muitas vezes você entra numa empresa achando uma coisa, a hora que você começa a trabalhar, cara, o esquema é totalmente diferente. Cara, isso aconteceu comigo lá no meu trampo. Aí. O dia que eu entrei e fiz entrevista de emprego lá, me mostraram a empresa, puta, lousa digital, esse equipamento fodido, data center lá dentro. Eu falei, nossa, cara, eu quero passar o resto da minha vida aqui. E tinham duas estagiárias nuas. Aí a hora que o Fernando foi contratado, ele falou, aceito trabalhar aqui. Deu 5 pra cada um, e já foram embora. O patrão falou, pode ir, você já fizeram o seu serviço. Pegamos o trouxa. Aí depois você vai ver na realidade, sabe? Tipo, o patrão não é da hora. O pessoal que trabalha com você é meio grosso. Cabeçudo. Eu não trabalho, só pra deixar claro, não trabalho numa produtora de filme pornô. Então por isso que não tem zona problema. Do baixo meretriz. Não tem problema o pessoal ser muito grosso. Mas daí acabou o tesão. Daí hoje eu vivo e passo droga. Tudo mais. Não, quando eu fui fazer faculdade, eu precisava... Arrancar roupa? Não. Eu precisava arrancar roupa às vezes, mas eu fui trabalhar. Mas isso era uma época que ele tava precisando de grana, na faculdade. Sim. Ele fazia só sob efeito do álcool. Não, e eu prestei alguma coisa da prefeitura lá pra trabalhar em escritório, algum escritório da prefeitura qualquer. Aí eu passei no concurso lá, não sei que posição, quando me chamaram, me colocaram como atendente de posto de saúde, cara. Você precisa saber de doenças, de umas coisas que não tinha nada a ver, cara. Eu via povo... Meu, chegava pouco, você sabia que tava pra morrer ali, cara. Foi uma merda. Cara, quando você fica muito tempo num emprego também, geralmente ele acaba se tornando ruim. Sim. Se você não progride dentro da empresa, se né? Se você tá trabalhando numa empresa que não tem aquelas políticas de... como é que é o nome? Boa vizinhança. Não. Reciclagem. Não. Como é que fala? Ecoturismo. Não. Turismo sexual. Isso. Continuidade premiada, né? Cara, eu não sei o promoção nome. Promoção automática. É, quando... Plano de carreira. Exatamente. Plano de carreira. Exatamente. É. Muito bem. Isso. Eu, agora que eu passo droga, a gente tem plano de carreira, cara. Quando a gente trabalha numa empresa onde não existem planos de carreira, a chance do cara achar aquilo um tormento é grande. Porque... Não sabe, vai sair dali nunca, né? E outra, vira uma rotina filha da puta, cara. Cara, em casa já é ruim você ter rotina. Você imagina no trabalho que você passa, às vezes, 8 horas aí, todos os dias, na verdade, cara. Você passa mais tempo com seus companheiros de trabalho do que com sua família, cara. Muito mais. E essa é a pior parte. Agora, imagina a rotina de um assessorista de elevador, cara. Bom que ele conhece muita gente. É, mas imagina os peidos que ele não cheira lá dentro. Legal, assessorista. Mas, putz, cara. Eu com esse nariz aqui. Porque eu prendi até na porta. O Fernando ia ser contratado como assessorista pra limpar o ambiente, né, cara? Mas peidou, existe... respira. O duro que o elevador nunca ia fechar, porque o nariz dele ia estar sempre pra fora. E ele briga, ele quem tá com o pé pra fora. Oh, mas tem profissões que são prazerosas. E não falo isso. Eu tô falando isso no sentido figurado, tá? Assim. Ninguém falou. Não estou falando de pornografia, mas existem profissões. Eu acredito, por exemplo, que o cara que trabalha na Pixar é um cara feliz, cara. Nada, deve ser uma cobrança violenta em cima do cara. Isso é verdade. Em cima do prazo. Ah, mas assim... Feliz deve ser tipo, o cara que é artesão, sabe? Isso deve ser legal, cara. Você ser marceneiro, cara. Autônomo, você quer dizer? Profissões autônomas. Não, essas profissões que geralmente as pessoas fazem pra relaxar, sabe? Ah, tipo aqueles hippies que vão na praia vendendo brinco, né? É. Aquilo não é trabalho. E você vê que os caras são prósperos, né? São muito prósperos também. Você viu como são todos ricos, né? Claro. É hobby aquilo lá. Claro. Eles moram na praia, mas eles morrem de infarto. O escritório deles é na praia, né? Eu tô sempre na área. Tentando lembrar. É, realmente, você tá falando de profissão prazerosa. Deve ter. Não, o exemplo da Pixar, dizem que lá eles têm prazos pra entrega, mas a forma de trabalho deles, cara, é eles que escolhem. Mas isso, o cara tem que ser muito responsável, cara. Eu não serviria. Por exemplo, eu peguei pra fazer o site lá de uns caras que... Filha da... Eu não consigo pegar até hoje, cara. Não, mas... Tá quase pronto. Mas isso... Não, mas uma coisa bacana nesse... Ó, uma coisa bacana nesse método dos caras é que isso não limita a criatividade deles, entendeu? Eles podem trabalhar... Assim, existe uma pressão, mas é uma pressão que o próprio cara faz do serviço dele. Não, e tem cara, alguém, não, um fator ele externo, ele vai escalonar, né, a rotina de trabalho do jeito que ele achar melhor. Se ele quiser ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalhar 3 dias sem dormir, se ele quiser trabalhar todos os dias, exatamente no mesmo horário, um dia trabalhar de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, ele pode, desde que ele cumpra os prazos, né? Desde que ele entregue os trabalhos. É isso que eu falei, o cara tem que ser muito centrado, cara. O cara tem que ter cabeça, porque senão, se ele for vagabundo. Vou deixar pro último dia, né? Aí chega o último dia. Não! Não tempo. Eu fiz praticamente isso com o meu mestrado, cara. Acho que esse tipo de método de trabalho funciona em lugares onde é necessária a criatividade. Então, porque... É lógico, você dá um pedreiro pra fazer um negócio lá e fala, faz quando você quiser, você tá lá, você tá lá dormindo, de repente o cara tá batendo. Bem, bem, bem. Então, mas é que talvez indiretamente acontece quando você... Tá cagando e troca privado de lugar, né? Fala, hoje eu resolvi mexer no banheiro, né? Hoje não, meu amigo. Não, mas quando você pega o pessoal da construção civil que trabalha por empreita, aí o pessoal trabalha melhor, cara. Porque eles só vão receber depois que acabar a bagaceira. É. Lá no site que eu peguei pra fazer é assim, cara. Era por empreita? É, eu recebi ainda, mas eu também não entreguei nada. Então é justo, né, cara? Algumas coisas são estranhas, por exemplo, quem gosta de leitura, por exemplo, gostaria de trabalhar numa biblioteca ou, sei lá, numa loja de livros. Pra ter acesso àquilo estilo lá, ou quem é músico, gostaria de trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Eu sou louco pra trabalhar numa loja de CD, cara, apesar que acho que nem existe mais. Trabalho numa loja de MP3 agora. Mas eu percebo assim... Gerenciamento de downloads. Mas eu percebo que quando isso acontece, você conversa com a pessoa e a pessoa não tá feliz fazendo aquilo, cara. Acho que ilude, né? Você acha porque que você vai falar, cara. O ser humano... Só CD da hora. O ser humano é hipócrita. Filhas das... Ô, seu Nono, volta a dormir, seu Nono. Vai. Não, é o mesmo exemplo de locadora. Igual, eu trabalho lá e todo mundo acha, nossa, você trabalha numa locadora, só que você fica lá, é uma bosta. Você né? Assiste filme, hein? Ah, eu tenho o privilégio de poder encher o braço de filme, só que pra trabalhar lá, assim, é uma bosta, porque você tem que ficar lidando com um monte de gente que... Seu pai tá lá enchendo o saco. É, a mãe também tá lá, é, né? Cara, é uma bosta. Não, e o Duro que tem muito cliente chato que eu nunca lembro também, não. Que acha que é dono das coisas lá, muita gente folgada. E acaba que não dá tempo de você ficar fuçando lá. E às vezes eu pego um filme que eu quero assistir, assim, e coloco na televisão de lá, eu não consigo assistir, porque não dá pra assistir lá. Você fica se mexendo toda hora. Né? Ah, não dá porque é existe um lance. É um problema que dificulta, né? Você fica mexendo toda hora. Na verdade, o que impede a Bia de assistir o filme que ela coloca lá é um negócio chamado Twitter. Toscochete. Toscochete. Ah, mas isso é um serviço de utilidade pública, não é clã. Mas o povo, entrega muito DVD sem rebobinar. Marinho, vou colocar o grilo. Não, a Bia falou de locadora, cara. Eu acho que uma coisa que deve atrapalhar, que deve deixar o trampo muito ruim, é aquela cobrança assim, a respeito de metas. Todo trampo tem, mas por exemplo, tem várias locadoras que se você apontou o olhar pra uma sessão, já vem, ô, oh, então, você tem um filme legal aqui, não sei o que e tal, você não quer levar esse? Não, cara, deixa eu escolher. Com anãs albinas, com apresentação e tudo mais, cara. Vale a pena ver. Na locadora da Bia ainda a gente tem uma certa liberdade pra olhar lá, tudo à vontade, né? Mas tem locadoras, cara, que a hora que você pisa, cara, chegou um lançamento aqui, tá? O cara nem sabe. É porque geralmente locadora em rede, assim, né? Rede de locadoras que tem bastante, porque tem vários funcionários e aquele negócio, empresa mesmo. Tem cota pra você bater. Tipo, eu digo que eu conheci o Vicky Maria. Que lá é uma merda, cara. Por mim, podia fechar aquela porra. Cara, quando eu percebo que tem um dos funcionários lá que ficam mostrando os filmes pra galera, que ele começa a vir pro meu lado, eu desvio a atenção, cara. Eu começo a olhar pros lados, assim. Fica cego, né? Cara, eu fico. Mas sabe por que tem isso? Porque lá no locadora mesmo a gente sente. O povo vai lá perdido, assim. Esperando ó, você falar alguma coisa. Esperando você indicar um filme. Aí você não indica você falar, não acontece isso porque. Lá nem pra falar nada, geralmente você já vai que sabe. É. Né? Filha da p. Cara, teve uma vez que eu entrei no. A Bia pergunta assim: o senhor quer alguma coisa? Eu quero ver o filme do Pelé. Teve uma vez que eu entrei numa locadora, a menina falou assim: ó, leva esse aqui lançamento, ó. Esse aqui tem muita morte. Olha que ela falou assim: tem muita morte. Morte e assassinato. Olha que ela falou. Morte e assassinato, ela falou pra mim. Olha, mas só. É sempre um. E ainda, né? Eu falei assim, homicídios tinha também? Tem filme, morte, assassinato, sexo nossa, e romance. Só tem muita luta, morte, assassinato. Muita religião. Né? Eu falei, tá. E é um documentário. Não, mas deixa eu dar uma olhada. Ela falou assim: ó, tem esse aqui também. Esse aqui tem muito sangue, morte. Eu pera, só fazer antes que perde a piada. Esse tem que ter muita morte. Era Faces da Morte, né? Faz sentido. Saca, não, mas como se eu quisesse ver isso, cara. Ela fala, give me alone. Ah, tipo, me deixa. Você tem algum sobre Jesus? Puta, esse aqui né, tem cara? Muita morte. Daí é um filme sobre dilúvio, né, cara? Só sobrevive três pessoas. Assim, eu percebo que os caras fazem essas pressões, mas botam muita gente despreparada, cara. Pra. Ah, livro. Quantas livrarias em Marília? Não sei por aí como é que é, mas em Marília não tem nenhuma livraria que você entra e fala assim. É, Marília não tem livraria, cara. Tem uma. É Nobel, agora tem que falar bem da Nobel, que o Fabrício tá trabalhando lá. Então, mas não tem pessoas assim. Especialistas na parada. Então, perna, mas não deve ter nada mais difícil do que se dispor a montar um negócio. E conseguir pessoas que conheçam daquele assunto da maneira como você conhece. É complicado. É difícil, livro não tem como você dar treinamento pro cara, né? Não, mas aí a pessoa vai adquirindo com o tempo. Ela tá trabalhando lá, vai conhecer. O foda é que aqui em Marília é difícil você achar livraria com conteúdo bom. Assim, porque você vai ter um sempre tem mais coisa do que qualquer livraria. Porque verdade. Só verdade. Tem os best-sellers. Mas ó, lá na Nobel, cara, tá o Fabrício e tá o Serginho, que era dono de uma outra livraria aqui em Marília, da livraria da Unesp. Os dois manjam, cara. Tem um cara lá que parece o Diallo. É assim. O Serginho. O diabo? Parece que é isso, cara. Você quer falar o diabo? Parece o diabo? Esse negócio de falar de gente despreparada, outro dia eu perguntei pro jornaleiro o que tinha nas manchetes do jornal, não sabia, cara. Eu não sei ler, o moleque entregava o jornal, lá jogou o jornal, falei, o que tem na manchete? Ele falou, não sei. Não deu tempo de eu ler. Nossa, nem me fale em banca de revista, porque Marília é péssimo pra isso, cara. É outra coisa, né, cara? Nossa, os quadrinhos aqui, aliás, assim... O que tem de bom em Marília? Cara, em Marília... Tem muita música, sabe? Não, isso é verdade. Massa, mulheres cara. Bonitas, cara. Oh, massa, mulheres massa. Bonitas em Marília. O que tem de bom em Marília pra pessoas comprometidas como a gente? A locadora do meu pai, que fica na Avenida João Ramalho. Ah, rapaz. Também tem o Colégio dos Professores aqui, tá? A Linha Sampaio Vidal. Pode ir lá. Tem também a... Eu não vou falar o nome, não. Porque... Mas é uma ótima empresa. Queria mandar um abraço pro Bruno Doi Bananas também, amigo nosso. Fazendo um... Nem conhece o cara. É só pra falar e bananas. É bom que a gente não fala bosta nenhuma, né, cara? Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Bound by wild desire. Seu Toba está fazendo o bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Existem profissões que elas são aí desconsideradas, em alguns casos até odiadas, simplesmente pela falta de status, né? Ou, vamos dizer assim, status baixo, se é que existe um status mais baixo, assim, tirando o Zé, né? Será que... O Nelson Ned. Bruninho. Nelson Zed. Bruninho. Cara, um exemplo que a gente pode dar aí é o quê? No caso, o lixeiro, por exemplo. O cara que recolhe o lixo é um cara que é super desconsiderado. Aí você se engana, meu amigo. Eu conheço um moleque que ele queria ser lixeiro, falava que quando ele crescesse, ele queria ser lixeiro pra pegar rabeira de caminhão. Ah, da hora, cara. Da hora. Ele ia de skate. Caralho. Eu não sei, o cara virou. Verdade, mano. O cara mudou de perto de casa, nunca mais vi. Ah, não, ele virou motorista do caminhão, ficou frustrado. Não. Ninguém quer dirigir hoje, não. Eu queria fazer um prêmio, né? Tipo, prêmio melhor lixeiro. Pra incentivar a galera, né? Lixeiro é revelação. Não. E o pior é que meu, pra ser não, lixeiro, cara. Você precisa ter ensino médio, né? Claro. Não, sim, pra ser presidente, não. Não, ó, você vê como é que as coisas são, né? É uma profissão tão mal vista que eles se dão a mente gansa no final do ano, cara. Eles chegaram lá, porque é sempre o mesmo grupo que passa lá na porta de casa lá. Eles chegaram lá e bateram palma lá, falaram assim, ah, a gente tá pedindo uma contribuição de cada morador aqui da rua pra pro nosso final de ano, não sei o quê. Porque, meu, ela... Se não der, não pega o meu lixo. Não é, cara. Daí eu cada risco sua lixeira. Cada vizinho deu uma coisa diferente lá pra equipe, assim. Ou 5 garrafas de vinho, ou 5 não sei o quê, pra eles fazerem uma ceia, cara. 5 frangos. Tá ligado também aos baixos salários, etc, etc, etc. Mas só a questão. Ó, mas uma vez eu dei um vinho pro lixeiro e falou assim: esse povo só pensa que a gente bebe, não come nada, não. Eu falei, caramba. Todo mundo tava dando bebida? É, porque a galera dá bebida. É porque eu tinha ganhado de uma outra firma. É, que no final de ano todo mundo ganha vinho, sidra, champanhe, e panetone, né, cara? É. Champanhe. Parabéns, cara. Dózia do caralho, os caras só isso, né, cara? Imagina engolir aquela garrafa, hein, cara? Deve ser cagar depois também. Cara, mas eu tenho fontes seguras aí que no final do ano, depois dessa contribuição toda, cara, como ganha muito vinho, panetone e champanhe. Eles viram alcoólatra. Não, eles. Eles vendem, cara. Eles vendem pra esses mercados menores aí de vila e tal, pra fazer uma grana, cara. É justo. Eles fazem vinagre, eles pegam o vinho, né? Faz vinagre e tempera a salada de vidro. Mas eu acho que... Eu acho então que essa odiada, quando você fala assim que a profissão é odiada, Perna, é a própria pessoa se odiar enquanto profissional, não as outras pessoas odiarem. Não, tem gente que... É desvalorizado, tipo, a não ser esse cara, por exemplo, ninguém sonha em ser lixeiro, cara. A não ser esse cara da rabeira do caminhão. Não, mas por exemplo... Você, por exemplo, você não é lixeiro, você nunca sonha em ser lixeiro, mas você tem raiva de lixeiro? Quando eles entram em greve, dá raiva. Então... O que é isso, meu? Você tá cerceando um direito do cidadão trabalhador, cara. Pariu, Getúlio, cara. Olha, cara. Então, por falar em Getúlio, uma profissão muito mal vista é político, né, cara? Injustamente. Justamente. Não, eles defendem os nossos interesses. Não, ontem, ó, gente, pra quem tá ouvindo o podcast agora, esse tá sendo gravado um dia depois que o Rio de Janeiro foi anunciado, né? Sete da Olimpíada de 2016. E um aluno, logo que o anúncio foi feito, o aluno perguntou: e agora, Zé? Eu falei: agora, vou parar de pagar imposto, cara. Porque do meu ninguém vai tirar, não, né, cara? Porque a Copa em 2014 e as outras Olimpíadas em 2016. Mas, cara, se vão lavar de dinheiro nesse período, meu irmão. Você não vê o avanço cultural, cara, o incentivo ao esporte que esse evento pode trazer pro país? Pega o meu pau. Oi. Pega a rola, pega. Cara, são 25 bilhões, né? Vai ser. É, vai mas custar. Você viu que tiveram até que criar umas novas categorias de esporte pro Rio de Janeiro, tipo revezamento de ladrão, corrida contra a bala perdida. Agora sim vai fazer não, sentido tiro ao alvo, né, bom cara? Que eles anunciam 7 anos antes, porque aí os ladrões vão. Se aperfeiçoar. Exatamente. Se o Usain Bolt estiver correndo até lá, ele vai estar correndo. Os caras vão prender achando que é bandido, né, cara? Imagina a disputa pra quem acertar o Bolt na mira, sei lá, nas telescópicas lá, cara. Os caras lá na favela, lá em verdade, cima, verdade. Né? Vamos ver quem consegue acertar ele, cara. Sniper. É. Tirou o corredor, né? Tirou o afrodescendente, né, cara? Porque vocês vão atirar nos negão, cara. Tenho certeza. Cara, eu acho que, falando das Olimpíadas, eu acho que a galera lá vai roubar tanto que muitas coisas eles vão devolver. Falar assim, ah não, isso aqui eu não quero, cara. A medalha, né? Nossa, aposta não quero, né? A medalha. A medalha é feita com o ouro da Jules Rimet, que roubaram aquela vez. Não, certeza, vai comprar quilos de ouro pra fazer a medalha, daí vai ver as medalhas só a casquinha de ouro, por folheado. Dentro da latão. É chocolate, né? O ouro é super de chocolate. É, vai fazer com moedinha de chocolate tapando. Você desembrulha. Cara, mas a gente tava falando dos políticos, né? A profissão em si. É... Mas, meu, quem dá emprego pros caras é a gente, então... Mas o voto é obrigatório. Cara, não, eu sou o que vota mais rápido, cara. Quando tem aquelas eleições que você branco. Vota pra... os dois deputados, senador, presidente, governador... Meu, ou, às vezes tem até dois senadores, às vezes tem que votar em seis pessoas, né? É. Branco, verde, branco, verde, branco, verde, branco, verde, branco... Mas isso branco, você verde. Troca verde, branco, daí fica dando erro, né, é, cara? às vezes eu aperto cinco e branco. E verde depois. E é foda que, olha, eu, né, acreditando, vamos dizer assim, em teorias das conspirações, cara, eu não confio nesse voto eletrônico nem a pau. Ninguém confia. Saca, não... Pra quem trabalha com essas coisas de computador, essas coisas modernas, não dá pra confiar, cara. Você sabe que dá pra burlar. Então vou perguntar aqui pro Fernando, que trabalha com computador. Fernando, é possível? Já tem algum caso na história de, por exemplo, alguém que entrou no computador de outra pessoa e colheu informações? O computador foi sair da portinha. Entrou pelo drive do disquete, mas só na época que tinha aquele quarto de polegada. Alguém já roubou informações do computador de uma outra pessoa em algum momento na história da humanidade? Isso já aconteceu? Cara, tem algum relato? Que eu saiba, eu não conheço. Na verdade, esse tal de caiu na rede, cara, isso aí é tudo palhaçada, né? Coloca as fotos lá e a galera acha a mulherada feia, depois eles ficam falando que alguém colocou as fotos dela na internet. Eu não essa de roubo. Ele quis dizer assim, o cara bota as fotos da mulher dele e fala assim, olha quem eu tô comendo. Aí como todo mundo bate pau, ele fala, não, roubaram as fotos e colocaram aí. Perdi o pendrive. É, sabe? Não, eu comi uma vez só, tava bêbado. Demontagem. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Cara, outra profissão aí que é bem esculachada, cara, são os garçons. Eu já acho o contrário, cara. Ah, eu valorizo o garçom. Eu também. Primeiro que garçom, ele pode crescer na profissão, ao contrário do lixeiro. Verdade, ele pode virar métrica. Eu conheço um cara que trabalha comigo, ele é designer, ele era garçom. Ah, ele tá. Falou que eu também, cara. O cara que é um bom garçom, cara, ele pode ganhar bem, cara. Que vai subir de profissão. Começa, tá bom, então tá bom. Então quer dizer, como é que é o nome do metro lá do Berlim, por exemplo? Ou do Boteco X? Meu, não tem, é claro que não, cara. Tem não, mais restaurante. Mas o Fernando falou um lance que é fato, cara. Que o cara realmente evoluiu, porque o cara era designer. Não, não, ele se era garçom. Tornou, ele se tornou garçom. É verdade. Verdade, cara. O cara é um filho. Designer não é profissão, né, cara? Designer é o cara que não é mais suficiente pra ser programador. Isso no caso do designer pra web, tá? Entendi. O web designer é igual o videomaker nos anos 80, né? Ninguém confiava num cara que fala. O que você fala? Eu sou videomaker. Deus sabe o que é. O web designer é tipo o arquiteto, né, cara, da computação. Mas o problema do garçom, cara, no Brasil é o seguinte. Nada de respeito muito, né, meu irmão? Cara, o problema do garçom no Brasil, por exemplo, é que o brasileiro tem a péssima mania de o seguinte, achar que eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Lógico, uma vez, cara, eu dei 50 pro cara, falei assim, cara, você vai trazer o uísque aqui direto, fica entre nós. E o cara não trouxe, cara. Garçom, filho da puta. Pegadinha do malandro. Tá vendo, cara? Ah, mas há alguns garçons que são gente boa. Você é que tem que fazer amizade com o cara. Não, porque se o cara gostar de você... Não, o problema é que é o garçom que faz a simpatia do bar, geralmente, assim. Porque se os garçons forem uns bostas, vai... Vai uma bosta. Mas tem alguns que são chatos, cara. Tipo, cara, é seu aniversário hoje, vou cantar parabéns. E começa a bater a panela e nem é seu aniversário. Nem é seu aniversário. É, isso é os inconvenientes, né, cara? Não, mas ó, eu costumo tratar muito bem o garçom porque eu passo mais tempo no bar do que na minha casa. Segundo lugar, eu passo mais tempo no bar, né? Depois do primeiro emprego. Então eu costumo tratar bem, cara. Tipo, se chamar pelo nome, quando eu sei o nome. Outra coisa que eu chamo pelo nome também, atendente de caixa de supermercado. Se tiver com crachá, né? Ali, cara. Falei, fulano, tudo bom? Beleza? Joinha, tudo dentro mexendo. Não, mas nem conversa com caixa, cara, às vezes. Passa a compra, tempo, sim, galera. Paga. Não sei que você passa, vai embora. Não, você Pringles. Falou, tudo bom, fulano, tá? Obrigado, fulano. Mas você dá gorjeta? Você vai levar ou vai entregar? Não, não dá gorjeta. Não dá gorjeta. Não. Não. Existe um... Ou seja, ele faz um bom trabalho, você gosta do cara? Não. Gorjeta não pode mais, então. Não, gorjeta não é legal, não. Quer dizer que agora não pode mais dar não, gorjeta. Não, não. Raspar a cabeça também não pode. Cara, mas... É, existe um problema sério, por exemplo, assim, que as pessoas maltratam os garçons. Bate no garçom, né? Não, as pessoas maltratam. Meu, a pior besteira que você pode fazer no bar é maltratar um garçom. Vai que eles zoam. O serviço ele gosta de comida. Mas lá pro designer do meu trampo, perguntei pra ele, falei, e aí, cara, você já cuspiu comida? Ele falou, não, cara, comida é sagrado, eu nunca mais perguntei nada do tipo, cara. Só cuspi bebida, só. Mas tem casos aí de gente que comeu bife amaciado no pau, né, cara? Então, às vezes, até o pau mesmo de algum garçom que morreu. O seu Nonô, cara, o seu Nonô transou com bife esse tempo atrás. Mas era de primeira carne. Era carne de primeira. E tava temperado também. Depois ficou um cheiro de alho no pau, rapaz. O gato ficava querendo lamber, depois morder, filha da puta. Cara, eu acredito que outra profissão que ficou totalmente desmerecida, né? Acho que por causa das práticas... Design. Não, são a... Assim, as pessoas que trabalham com telemarketing. É brincadeira, cara. A pessoa do telemarketing, a gente xinga ela, mas o culpado não é ela. O culpado é o sistema, cara. O culpado é o próprio serviço de telemarketing em geral, cara. É filho da puta. A não ser quando você liga na parte de compra, entendeu? Telemarketing, eles vão te vender alguma coisa, assim. Não, isso é muito bem tratado, cara. É uma delícia. Você já preparou? Você fala assim, eu vou tentar falar não rapidinho pra pessoa, mas sendo educado. Só que aí você não consegue. Hoje mesmo aconteceu isso, cara. Ligaram de um banco X me oferecendo um cartão de crédito. O banco tá de greve, cara. Aí eu falei, olha, eu já tenho dois cartões e já me ofereceram dois diferentes, eu não quero. Mas esses cartões que você tem anuidade? Eu falei, não. Ah, tá, porque o nosso também não tem. Mas são internacionais? Eu falei, são. Ah, porque o nosso também é. Mas eu não sei. Eu falei, querido, você não percebeu que eu não quero? Você começa a ficar puto, cara. Não tem como você lidar, esse cara. Vocês já me ligaram do cartão também, vendendo outro cartão. Ah, cartão da Credit Card. Nem sabia que existia ainda. Deu, não, eu já tenho. Tenho o Visa e o Master. Mas, eu não sabia, cara. Nunca mais recebi Credit Card. Amor, e é eu falei, fogo. Não, já tenho. Tenho o Visa e o Master. Ah, mas a bandeira Credit Card. Eu falei, cara, mas que lugar que não aceita Visa ou Master, cara? É, só esperando. Claro, Afeganistão, né? Não, eu só tenho de duas bandeiras diferentes, que às vezes sai do ar, você passa no outro, cara. Cara, outra profissão que... Essa sim é odiada, são pessoas assim que trabalham com financeiras, essas pessoas que têm que fazer a cobrança. E eu acho que nesse caso o Odiadas é duplo, né, cara? Ele odeia ter que fazer a cobrança e as pessoas odeiam ser cobradas, né? Puta coisa chata, né, cara? Você tem que bater na porta da casa de uma pessoa e falar pra pessoa que a pessoa tá devendo. Pô, se eu fizesse por telefone, né? Porque eu sou meio cagão, eu ia falar, se eu não pagar, eu te matar, filha da puta. Se eu descer, morro, tô com seu endereço, meu filho, então. Vou descer aí, hein? Tem um sniper. Tem um sniper aí posicionado, ó. Sua filha tá lá no quintal, hein? Cara, mas tem que existir essa profissão, sabe? O problema dessas profissões é assim, dessas profissões que a gente falou até agora, são profissões que a pessoa tem que fazer o trabalho sujo, entre aspas. Telemarketing, esse que liga pra sua casa pra vender coisa. É necessário? É uma coisa necessária? Quanto é efetivo isso, entendeu? Pra venda, não telemarketing de atendimento. Isso pra venda. Não sei, tem efetividade. É igual o spam, cara. Mas tem empresa que só funciona com telemarketing, eu acho. Ah, não sei. Minha mãe era diretora de uma escola de computação aqui, em Marília mesmo, daí uma vez me ligaram, cara, oferecendo um curso na escola, cara. Ligaram em casa, cara. Ligaram no telefone da dona, da diretora da escola. E você não entrou na escola da sua mãe, cara? Eu já tava. Eu já fazia curso lá. Sem critério, né? Não faz sentido, cara. Eles pegam esse telefone, que eu bete o dedo e liga. De vez em quando liga lá no meu serviço e fala assim, quem tá falando? Eu falo, alemão. Aí a pessoa fala, você, alemão, acabou de ganhar, sorteamos seu número. Eu falo, mas aqui é o número de onde eu trabalho, não é da minha casa. Então, mas é aí mesmo. Entendi. Gente, o que você ganhou, cara? Ganhou um curso de Word, Excel, PowerPoint e internet. Como é que seria um curso de internet, cara? É verdade, um curso de internet. Se você entrar no Google e digitar a palavra e clicar no link, eu preciso saber. Cara, um curso de internet. O curso de internet é bom pra terceira idade, assim. Então você fazer uma internet. É o tempo do velho, né? Então, mas qual que é a grade curricular de um curso de internet, cara? É Orkut, falar sobre ARPANET, Wikipedia, protocolos. Vai falar de protocolo, de ARPANET. Protocolos, cookies, pacotes, firewall, sei lá, redes descentralizadas. Mas é isso mesmo que fala. Nós, é isso que dá um. Não, ensina a entrar no Google, ensina a configurar e-mail, deve ensinar. Colocar foto no álbum do Orkut. Colocar foto, verdade, publicar, criar um blog, deve ensinar. Salvar site pornô nos favoritos. Salva, dá pra fazer? Pariu, cara, eu copio o endereço e colo no Black no bloco de notas, também, cara. Também, cara, tem um monte. cara, é louco, cara. Eu tenho uns 3 arquivos bloco de notas lá. Lotado de notas. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Cara, profissões assim que são geralmente depreciadas, isso não tem como negar, pelo menos aqui no Brasil, são as profissões que envolvem a área de humanas. Ou seja, a gente. Filosofia, por exemplo. Não, só falando de profissão, né? Não, pior é assim, profissão filosofia aí, é filósofo. Aí a pessoa que tá te entrevistando fica em silêncio. Então, não é. É estranho. Ó, quem se forma em ciências sociais? Quem se forma em letras, cara? Não é assim. São profissões que têm o seu valor, mas que são depreciadas, cara. Então, mas é que assim, elas são depreciadas em parte e em outras partes não. Por exemplo... Palavra bonita, né, cara? Fala de novo. Parte. Partes? Depreciadas. Elas são depreciadas. Não, mas nossa, a questão... Nossa, que palavra da hora, cara. Fala de novo. Vou falar mais. Tá igual o Vinícius. Por exemplo, o professor, cara. Você fala assim, o cara que fala em letras, ele é mal visto na sociedade? Ou é uma profissão que não é, como é que fala, valorizada? Em algumas partes, sim. Principalmente na escola pública, cara. Mas eu, por exemplo, que trabalho com escola particular, dentro da escola não tem ninguém que tem mais respeito lá que os professores, cara. Dentro das escolas particulares. Às vezes muito mais que... Não, é verdade, muito cara. Mais que os alunos, até. É verdade, os alunos, cara, pelo menos nas escolas particulares, em que o aluno tá interessado, eles têm um respeito ainda pela profissão de professor que eu achei que não existia mais, cara. Não, de verdade, cara. Eu acho que... Sinceramente, aí pode ser letras, né? Pode ser biologia, pode ser. Mas aí dentro da escola particular. Só que, meu, quantos alunos estudam em escola particular e quantos estudam em escola pública? Acho que é. Porcentagem. É quase 90%, 85%, eu acho que. É escola pública, cara. Ou seja, acaba que a maioria realmente não valoriza a profissão do professor, né? Principalmente de letras. Não, eu acho que o perna. Biólogo, eu acho que o perna falou merda, cara. Eu acho que a profissão de letras, o formado, a profissão de letras é bonito, né? O formado em letras. Eu não vejo valorizado não, cara. Não sei se é porque eu venho de uma família que valoriza muito essas coisas, né? Mas eu não... letras eu não vejo nada de errado, não. Não, mas se a gente pega, por filosofia... exemplo... Não, se a gente pega, por exemplo, assim, se a gente vê o inverso, as profissões que são consideradas são profissões onde o cara ganha muito dinheiro, saca? Não tá pensando... naquilo que o cara tá contribuindo pra sociedade, sim aquilo que ele tá acumulando. Essas são as que têm status. Então, mas exatamente perna. Eu conheço. Porra, perdeu a maior porra, né, cara? Ia casar com o médico, a profissão dela, mulher de médio. Mulher. Dona de locadora, né? Porque ia herdar o negócio. Não, eu tenho colegas que trabalham comigo, que já tem mais tempo de profissão, que tem 20, 25 anos de profissão, que os caras trabalham 3 dias por semana e ganham, sei lá, trabalhando 3 dias por semana, algo em torno de 7 mil reais, cara, que eu não acho pouco dinheiro. Então, mas... 3 dias por semana de trabalho. Tomando... Cara, então, mas... programar, mas... Não, cara, mas assim... Vamos... Então, todas as profissões não precisa ganhar bem se você for um bom profissional. Não, tudo bem, mas eu digo... E não tô falando, assim, em questão de conhecimento, não, mas se a gente pegar a grande maioria, assim, que trabalha como professor, por exemplo, tem que dar aula 3 vezes... ao dia, cara. Não 3 por semana. Da noite, né? Até 11 horas da noite. Isso, não sei o que é isso. Só de segunda a sexta. Final de semana, não sei o que é isso. Entendeu? Tem pessoas assim que tem que trabalhar 3 dias, né? Dar aula de manhã, à tarde e à noite. Não ganha nada, saca? Vai ganhar, às vezes, depois de 15, 20 anos de profissão. Mas aí eu não vejo vantagem, sabe? Você tem que trabalhar 15, 20 anos pra começar a ganhar bem, cara. E aí sua mulher já morreu de fome. Saca, não. Casou com um engenheiro. Saca, porque eu digo assim, uma pessoa, a não ser que ela seja workaholic, mas mesmo assim, a pessoa que trabalha de manhã, tarde e à noite, ela não tem qualidade de vida nenhuma, cara. Tem uma qualidade boa de vida. A cara de aí a pessoa que chega no saudável. Fim da vida, ela vai ganhar muito mais pra bancar os remédios dela, cara. Não é, perna, porque, na verdade, por exemplo, na minha produção, são grandezas inversamente proporcionais. Porque você começa trabalhando 50 horas por semana e ganhando um salário até, acho eu, baixo pra tanto trabalho, mas daqui 15, 20 anos você tá ganhando 4 vezes mais, trabalhando 4 vezes menos. Aí se com, por exemplo, quando eu me formei com 20 e poucos anos, quando eu tiver com 40 e poucos anos, eu não vou dar aula. Manhã, tarde, noite, 5, 6 dias na semana. E ainda vai emprestar. Então, mas é justamente amigos, isso entendeu? Que eu tô falando. Mas então, é justamente... E aí eu não vou precisar bancar remédio. Por quê? Porque eu vou trabalhar pouco, cara. Então, mas é a carga que você teve lá atrás, cara. É, eu vou balancear depois, cara. Ah, não. Você é louco, não. Vai sim, não, cara. Saúde não se brinca, Zé. É. Olha lá, seu curso. Cara, é um alcoólatra. É isso, cara. Não, a gente para. Pessoal, a gente para a gravação pro cara ir lá fora fumar um cigarro. Cara, vem falar. Que pariu. Não, eu acho que o grande problema, assim, é um favorecimento. É, às vezes o cara dá o mesmo tipo de aula, Zé, pro mesmo tipo de aluno. Enfim, o cara faz a mesma coisa quando tá entrando, quanto o que tem 50 anos de profissão. E porque o cara entrou agora, ele tá ganhando menos. Saca? Natural, cara. Não é natural, cara. Claro que é, não, cara. Não, o trabalho é o mesmo, cara. Perna, mas se a qualidade muda, cara. Ah, a qualidade cara. Do trabalho muda, meu. Não, peraí, cara. Eu ouvi isso na faculdade. Você só vai melhorar dando aula. Ou seja, o cara. Você vai pagar a mesma coisa pra um cara que dá aula há 30 anos daquele assunto e pra um cara que nunca deu aula daquele assunto, que tá com um diploma na mão? É, não, mas o importante. Não, mas aí tem que ver se o cara é capaz de fazer aquilo ou não. Então, mas só se prova. Dando experiência pro cara, só que meu, nós vamos então, você vai mas vamos dizer um o seguinte, menos. Vamos pegar uma situação hipotética, o cara ele consegue dar uma aula legal, sendo, vamos dizer, um novato na profissão. Ele vai ganhar bem. Então, mas dependendo de onde ele tá, porque se... Não, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se funciona da mesma maneira em outras profissões, cara. Não, médico, o que vocês estão falando é experiência, né? O cara precisa ter experiência pra... Tá, né? Eu perco não. Discordando. Mas como que um vendedor que tá lá no jornal procura esse vendedor experiente? Como que o cara vai começar na carreira de vendedor se ele precisa de um vendedor experiente, cara? Peraí, deixa eu dar control del no Zé aqui. Essas são perguntas existenciais, são né? São perguntas cara? Existenciais, né? E os filósofos, que é uma profissão de merda. O episódio sobre mistérios da vida moderna virou o episódio piloto. É aí que entra a profissão de filósofo, que vai ficar discutindo isso aí igual vocês dois, igual tonto, uma vida inteira e não vai chegar com merda nenhuma. Então vamos lá, né? A popularidade do podcast. Então vamos mudar o foco do assunto, vamos mudar o foco do assunto. Alemão. O designer, ele começa ganhando pouco, ele tem chance de ganhar muito, mas não, frente, nunca vai ganhar muito. Provavelmente vai morrer de fome. Provavelmente vai morrer de fome. Ele é ciente disso. A não ser que ele vire diretor de design, então vamos lá. Vai perna, trabalhar perna. Na Globo com o Antônio. Fernando, diga lá, o programador, ele tem a chance de... Ele tem a chance de vir a ganhar bem. Meu primo recém-formado, ganhando 10 pau por mês. Aí, tá vendo? Loser. Perna, o que você faz? Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Concurso de interpretação Cigano Igor. Você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção. Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca viu o rosto. Algumas profissões, elas são depreciadas. Até odiada, né? Às vezes. De Allen, né? Às vezes, por puro preconceito, cara. Porque a gente vê, por exemplo, cabeleireiro, cara. Tá. Daí a gente vê o cabeleireiro de saia. A gente, né? a gente... Pelo amor de não, Deus. Não, isso aí, cara, a gente tem preconceito contra gay, é diferente. É. Tem cabeleireiro. Então, mas... Ele tem preconceito, eu não tenho, viu? Eu até acho mó da hora, cara, esse negócio de viado. Não, eu não tenho. Eu não tenho preconceito nenhum, eu tô dizendo assim, se o seu filho fala pra você, ah, pai, eu quero ser cabeleireiro. Cara, assim, a reação, como a gente falou no episódio passado, daquele lance do macho alfa e tal... Ela falou assim, que porra é essa? Cabeleireiro não, meu. Aquele você quer virar viado antes. É, entendeu? O único que corre o risco de ouvir isso do filho é o perno, que é o único que tem filho. Né? Então, mas assim, algumas profissões, o pessoal associa, por exemplo, a escolha sexual da pessoa, ou o status que ela tem na sociedade, é igual, saca? Uma mulher chega e fala assim, pai, quero ser pedreira. É? Que pariu, filhona. Entendeu? Seguindo a carreira do boa, pai. Sérgio. Boa, menino, né? E sem contar que isso aí influi no seguinte, por exemplo... Se uma menina, ela conhece dois caras e ela acha os dois caras, sei lá... Um pão. Sei lá, qual o adjetivo que a mulherada usa. Nova. Qual o objetivo? O adjetivo? Qual o objetivo? O objetivo é pegar os gostosinho, dois. Gostosinho, velho. Tá. Pão. Tá. Fofinho. Como? Pera, como? Gostosinho. Gostosinho. Fernando, por exemplo, encaixaria? Oh. É um pão mineiro, né? Percebe-se que a Bia não tem muito critério. Aquela porta ali é gostosinha. Gostosinha. Então, mas por exemplo, se a gente leva a situação assim, de tem dois caras com os adjetivos que a Bia falou, né? Só que um é médico, né? Ou está estudando pra ser médico, e o outro está estudando pra ser designer, cara. Vamos dizer assim. Puta, entendeu? Você pode descartar designer porque ele é gay. Entendeu? Então, mas é. Mas não design de interior. Então vamos falar. Vamos dizer que ao invés de filosofia. Mas cara... vocês estão falando da minha vida, né? Não, o cara é pedreiro. Digamos que o cara seja pedreiro, sei lá. Faça filosofia. Ele tá fazendo... Ah, ele tá fazendo FAFUP. Seja quiroprático. Ele tá fazendo FACERP, Faculdade de Servente Pedreiro. É fato, cara, que o critério de desempate vai ser a profissão do cara. Mas isso daí é... Mas vamos voltar é evolutivo, cara. Passada, a mulher vai escolher o cara que dá mais segurança financeiramente pra ela e pra prole, cara. Ou o cara que dá menos, né? Ponto. Não, mas é estranho, né? Porque... E o tamanho do pinto? Então, mas às vezes é ilusório também, cara. Ah, mas é... O tamanho do pinto? Você colocou um espelho pra dobrar? Não. É, se você... se você pega, por exemplo, aquelas pessoas que quanto mais ganha, mais gasta, tem muitos médicos quebrados e tem muitos pedreiros que estão bem de vida, cara. E escolher o médico, porque o médico ia trabalhar pra caramba, ia ganhar dinheiro, ia, a mulher ia ter tempo livre, porque ela ia ser a mulher do médico, mulher de ela não ia trabalhar. Registrado. E ela ia viver todas as noites no clube das mulheres. É, isso é verdade, cara, porque médico não sai de casa, né? Médico fica 24 horas no hospital, cara. Eu não sei como o médico consegue ter filho. Ah, mas ele faz lá, inseminação artificial e pronto, não precisa nem... Não, filho com a esposa. Então, ele faz na esposa. É. Ele manda algum médico fazer lá, ele bate uma punhetinha lá na hora. Na verdade, o que o Fernando quis falar foi o seguinte, eu não sei como o médico faz sexo. Não, deitado, em pé. É assim, Fernando, ele bota o pênis na vagina da esposa. Ai, que nojo! É, cara, isso é assim que funciona. Cara, outra... Mas depois ele limpa na cortina, né? Nossa, cara! Isso é como fazer sua mulher gritar uma hora depois do sexo, cara. Por uma hora depois do sexo, você termina e limpa o pau na cortina. Aliás, não sei se vocês lembram, aquele caso da menina de Pompeia que saiu com dois caras, saiu as fotos na internet, uma das fotos, o cara tá limpando o pau na cortina do motel, cara. Tá aí, cara, uma profissão que é super desvalorizada, cara. Faxineira de motel. Faxineira de motel. É, a mulher que acha tudo gozado, né? Ah, mas não seria bizarrice? Isso pra mim é uma pessoa bizarra, cara. É uma pessoa que é útil, só que é desvalorizada, cara. Porque você só percebe a falta dela quando você encontra tudo desarrumado. Ou quando você vai no motel. De um amor outro que não o seu. Igual conhecido. Quando você abre a torneira lá da hidromassagem. Sai verde, sai porra do negócio. Não, o duro é quando começa a subir os pentelhos no ralo, cara. Da hora, cara. Uma vez eu fui no motel, banheira, nunca tinha ido com banheira, da hora. Ligamos a banheira de hidromassagem como se fosse coisa verde, cara, do cano. Então, mas é a gente... shampoo que deixa... É. Fernando, é aquela coisa verde lá que faz espuma, banho. Tá? Sai de banho. Não sei se você sabe, fica tranquilo, tá? Pra você se for, tá? E lá que faz espuma na banheira. Eu sabia que lodo faz espuma. Aquele shampoozinho pra fazer espuma, filho. Não é lodo. Obrigado, pai. Profissões que envolvem limpeza são as profissões que a gente só valoriza quando a gente sente falta, cara. É igual quando eu fico com raiva do lixeiro quando ele tem greve. É, eu quero ver você pegar o lixo lá e levar lá pro aterro, cara. Aí você vai ver o gostoso. Chegar lá, os pedreiros te pegam de pau. Pura greve. Os pedreiros vão pegar você, cara. Isso aqui é esqueci união, outra categoria. Né, cara? É apoio. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Como eu já falei antes, também o quiroprático, né, cara? Que é totalmente sem sentido. O que é um quiroprático? Cara, é o. Quiroprático é massagista. É o cara especializado em coluna. É o fisioterapeuta especializado em coluna. Não, mentira, assim. É massagista. Não, ele não é fisioterapeuta, não, cara. Não chega a ser. Ele é quiroprático mesmo. Não, eu sei, entendeu? É o cara que é especializado em coluna. Quiro quer dizer irmão e. Prático é um negócio e prático. Quer dizer, é que tem prática. Cara, então é massagista, é massagista. É ridículo, cara. Ele não teve capacidade de passar no vestibular pra fisioterapia e ser quiroprático. É igual o cara de fisioterapia, não conseguiu passar em medicina. Bom, né? Ou às vezes ele queria ter um caminho mais rápido pra aquilo que ele queria, cê, né? Você falou me dando problema. Exatamente. Exatamente, aí que entram os cursos técnicos. Os cursos técnicos. Posso falar? Lembrei o que eu queria dizer pra vocês. É uma coisa. Há profissões que sumiram, né, cara? Tipo, você conhece alguém que é lenhador? Vive com a tora na mão. Seringueiro. Cacou o dinheiro no mato, tirando leite do pau. Ô, Perna, você conhece alguém que limpa a chaminé, cara? Você conhece alguém que tem chaminé, Perna? Por isso que eu tô falando, cara. Entendeu? Ué, mas elas estão em falta no Brasil, né, cara? Ah, você conhece alguém que faz manutenção em videocassete? Aliás, não existe manutenção de eletrônico nenhum hoje em dia, né, cara? Nada. É ridículo, os caras falam, eu conserto o computador, daí dá um pau lá, o cara vai trocar a placa. Pô, troca a placa, minha avó faz, cara. O cara tem que soldar, tirar um transistor, soldar outro transistor não, vai um, sei lá, qualquer pedaço. É um chip, pra trocar a placa, o cara cobra 200, pra soldar o transistor, o cara cobra 300. É ridículo, é bem mais barato, aliás, se o cara arrumar assim. Mas é os meios de produção e tudo mais, e não fica bom. Não compensa, né, cara? Não compensa. É só pra monitor, cara, galera ruim. É, não compensa, porque assim, pra você... Imagina você manter as peças pra vários monitores. Quantos modelos de monitores saem por ano? Imagina você ter peças de reposição pra todos mas, eles, por exemplo, cara. Tubo, tubo do monitor deve, é uma marca só, se eu não me engano. É. Então, provavelmente. Marcas tubo. Muitas coisas, muitas peças do tubo. Tubos. Tubos. Tubos, tubos e conexões tigre. Entendeu? Provavelmente as peças adjacentes ali do tubo devem ser também a mesma merda. No tubo. Puta que pariu. Tubos azuis. Tubos azuis. Tem nada. Maquinista de trem também, difícil, né? O meu fala do Itote, cara. Maquinista de trem, ele... Blue Itote, o maquinista de trem, ele deu um upgrade e foi pra metrô, né? Maquinista de metrô. De trem, deu um... Primeiro ele era de Maria Fumaça, né? É, ele deve ter uns 400 anos, cara. Tipo, seu nono. Cala a boca. O Ulisses Guimarães é um político que sumiu, né, cara? Ninguém ouviu mais falar dele. Não, não, quem trabalha com sexo? É, essas são as... É, vai lá dar o puki de bengala, se você fica feliz. Eu vou ser feliz. Cara, sente realmente... rola entrando na minha bunda. Coçando a garganta. Coçando a garganta. Com as minhas pregas, eu ia virar pra faquide. Rebenta as pregas, legal. Que nojinho. Tá que pariu. Imagina isso aí, o Fernando pelado, dando um pouquinho de bengala. Ai, cara. Sai aí, cara. Alemão, traz de volta o clitóris peludo, cara. Você, mulher, que tem o clitóris peludo. Eu ia falar, não, é muito apertado. Põe no nariz. Dupla penetração. Mas todo... Por isso que eu fico nariz correndo, cara. Porra mesmo. Todas as profissões que envolvem entretenimento adulto são consideradas depreciativas, cara, por puro preconceito. Porque o sexo é uma coisa ruim na sociedade, né? Então quem trabalha com isso, portanto, é ruim. Ou não? Nossa, é, que coisa. A Bia falando aqui nos bastidores, ela deu o exemplo do vendedor do sex shop. Saca, meu, não tem nada demais, cara. Ele é um vendedor como qualquer. É verdade. Acho que ele vende pintão de borracha. Só que ele tem que segurar a risada, né, cara? Eu ia rir o dia inteiro se eu fosse. Quer falar, tem esse pinto enorme aqui, nunca ninguém voltou pra reclamar. Perna. Deve ser curioso. Porque assim, você falou que... Ô, minha senhora, que lá é o extintor, calma. Ai, não, você falou assim, ah, é tão difícil você abrir uma empresa e você ter pessoa ali que entende do assunto. Então, é de se supor que se alguém é contratado como vendedor de um sex shop, que a pessoa seja dada, né? Experiente, né? Literalmente. Não, mas dá um treinamento, virgem, cara. Né? Contratar um virgem, como que isso aqui, ó, você desce um pouquinho do umbigo pra baixo, assim... Conta uns... 10 dedos, assim. Trabalhar, né, cara? Ah, cara. Então, moço, sinceramente eu não sei como usa. Fala assim, ó, tem que ter buraco, tem que, e tem que ligar. É fácil, né? Fácil. Se for comprido, pessoal, como é que usa? Enfia no... Se der pra enfiar o pinto, que o pinto. No caso, o funcionário do sex shop, cara, como qualquer outro funcionário, qualquer vendedor, tem que ter um curso preparatório, cara. Só cara, fazer uma vez a gente fez um serviço pro sex shop, né? Aí meu patrão falou, ah, vai lá e recebe desse cara. Aí eu fui e tinha um cara comigo. Esperando, tipo, fez um cacetete com um pintão na mão batendo. Vai querer comprar... Não, nossa, aí... senhor, seu trabalho. Nossa, surra de pinto, né? Aí a gente parou o carro lá e eu falei pro cara, vai lá receber, né, do sex shop. Aí tinha um monte de gente na frente, assim. Aí quando o cara tava chegando bem perto da porta, eu gritei lá de fora, assim, pega um bem grandão. Cara, mas vocês têm vergonha de entrar num sex shop? Que? Não, cara. Eu não tenho vergonha, cara. Não tem dinheiro. Ah, pra entrar é de graça. Devassa! Mas é que os produtos que a Bia busca tão, é inflacionado, entendeu? Então, não, se for com bombinha. O que é que ela busca? Vamos ver. O que ela busca? Pipi de borra. Pipi que treme. Não, Bia, quanto custa? Vai, se for o caso, a gente faz uma vaquinha aqui. O que é o que você tá precisando? Eu conta não sei, pra gente. Eu não sei. Você não sabe? Você não sabe. Dá uma gemidinha, vai. É, vai. Aquele gel que pega fogo no pinto. Cara, eu já usei um desses, quase pro sogro da menina, cara. Tem canela, né? Parece na mistura tem, lá. Tem desse que esquenta. Tem um que esfria e esquenta. Cara, e... esses que esfria. É igual o boquete com o house, cara. Eu acho uma merda. Ah, não sei. Minha prima... Parece minha que prima... a cabeça do seu pau pegando fogo, cara. Talvez minha prima foi... Joga óleo de eucalipto. minha prima... Citronela, né? Minha prima, recentemente, ela foi num sex shop. Ela voltou com várias dessas pomadinhas aí que esquenta o pau. E o pênis também, Fernando. Olha que maravilha! Só. É verdade, rapaz. E, inclusive, ela me deu um de presente e falou assim, ó, coloca isso aqui, ó. Tem um cheiro bom. Você comeu, né? Sua namorada vai cair de boca aí. Meu, aquela coisa ardia tanto que se ela não cair de boca logo, eu ia puxar a menina com essa bater. Meu, lança essa porra de qualquer jeito, sua vaca! Pelo amor de Deus! Tanto, cara. Um abraço no churrasqueiro. Pau, cara. Meu, chupa, meu, chupa meu pau, pelo amor de Deus, sua filha do mal. Ô, cara, nossa senhora. Chupa, chupa lá. Chupa. Sobra, sobra, sobra. Abana, abana. Sai com o leque. Ah, mas é verdade, uma, cara. Mas uma profissão. É, fora, tem uma profissão que... O Zé depois usou pra esquentar leite, né, cara? Então... Cara, tem uma profissão que ela, de certa forma, ela é invejada, mas ela também ela é depreciada por preconceito. São os dançarinos e dançarinas, cara. Modelo, ator e dançarino. Ah, aqueles viados e aquelas biscates. Que filho de uma puta. A gente não falou de uma profissão que é muito odiada, perna. Fala aí um pouquinho sobre advogados. Você gosta de advogados? Advogado é profissão, é raça, cara. É estranho, cara. Porque assim, eu fico imaginando como os advogados cristãos, por exemplo, trabalham com... Mas muitos não pegam, por exemplo, tem muito advogado que não faz criminal. Não advoga pra causa criminal. Justamente por causa dessas coisas, cara. Eu trabalhei no fórum e, olha, eu peguei raiva dessa raça. Nossa. E muitos caras, você pode falar, ó, não vou pegar o caso. Se o cara for culpado, você fala, eu não pego o caso de filho da puta. Os criminais são pecador. Se fizer uma estatística, será que realmente tem um ódio pra esses caras na população? Eu acho que é porque advogado, eles procuram seguir não um estilo de vida, mas um status. Não, sabe o que é, cara? Sim, se você joga futebol pra um time, o que você quer que aquele time faça? Ganha. Se você dá aula, você quer que aquele aluno passe no vestibular. E assim é, cara. Meu, se ele é advogado, o que ele quer? Ele quer que o cliente dele se dê bem, pô. Não, mas não é em relação ao cliente, é em relação ao jeito próprio deles. Jeito de se exportar, assim, em frente às outras pessoas. A arrogância. Então, talvez seja a questão da arrogância, então, né? Que gera essa raiva tem absurda. Tem uns advogados que dão os golpes nervosos, né, cara? Tem. Sacaneia o cliente. Ah, mas só que a questão é que eles dão os golpes e eles têm aparato legal. Porque eles acham brechas na lei. Então, ninguém pode dizer que estão sendo criminosos. Mas sabe uma coisa que é muito engraçado? Exatamente. É filho da puta. Uma coisa engraçada. O motor de carro, precisa pôr uma graxinha ali pra rodar. Cara, uma coturno. Cara, uma coisa muito engraçada é o seguinte: algumas brechas são muito conhecidas e os caras, né, a gente sabe por quê, mas fico dizendo o seguinte: se eles estão aperfeiçoando as leis também, por que eles não tapam essas brechas? A gente sabe, é uma pergunta retórica, porque a gente já sabe a resposta. Sim. Chama entendeu? O filósofo, ou seja, ali no canto. Não dá pra. Me chamaram! Advogado não dá pra confiar, cara. É fato. Advogado não dá pra confiar. Não dá. Mas e se você for amigo de uma pessoa que faz direito, que fez direito, assim, amigo desde a época de escola? Nesse você confiaria? Amigos, negócio dessa parte, né? Então você não passaria uma causa pra esse cara? Amigos, então, um advogado, você vai ter que escolher. É que assim, se você tá na chuva, é pra se queimar, cara. Advogado é uma merda, mas provavelmente todo mundo vai precisar um dia. Exato. Você escolhe o menos pior, aquele que alguém te indica. Ué, mas é igual o médico, por exemplo. O médico é bom até o momento que ele não comete um erro médico. Nada, o médico é odiado, mesmo é urologista. O urologista é o médico odiado. Eu sempre odeio o médico, cara. Porque ele é urologista. Não, porque, meu, os caras ganham muito dinheiro, cara. Dá raiva disso, meu. A gente trabalha que nem uns cornos pra chegar no final do mês e passar apertado, cara. Eu tenho raiva de médico porque médico ganha bem demais. Então você tem por inveja. Inveja, né? Eu tenho raiva por inveja. Você daria um bom advogado. Filha da puta. Eu não daria pra ninguém, cara. Eu sei que daria. É a mesma coisa da gente criticar o serviço público dizendo que lá ninguém trabalha, mas todo mundo quer entrar, né, cara? É pra isso, pra não trabalhar. Sabe, todo mundo quer entrar pro serviço público. Pô, mas você já foi no churrasco e tem 3 advogados ou mais? Não, cara. Só tem papo de advogado, cara. Esse cara só conversa com de advogado, você não entende nada. Daqui a pouco você chega assim, e o Flamengo, hein? O legal do direito, cara, é que você consegue dar um espetáculo, hein, cara? Dá pra você falar. É, mas os caras começam a falar em latim. Mas é muito mais tranquilo do que, tipo, tiver médico conversando, né, cara? Nada, aí que é da hora você dar um espetáculo. É, cara. Médico é mais interessante. É mais legal, você falou. Uma coisa que o médico sofre. Você pode falar. Cara, aqui na preura. Não, né? Você pode falar, cara, você já fez isso, já deixou tipo uma luva lá dentro de uma mulher quando você foi fazer a cesárea dela. Você tá sabatinando o cara com as perguntas mais idiotas. Mas o médico sofre de um problema, cara. Todo lugar que ele vai, o cara é, sei lá, o cara é neurologista. Chegou e falou, eu tô com uma bereba aqui na perna. Ah, pereba. Não, mas a história do médico, ele era ginecologista. tava meio mamado numa festa já, chegaram pra ele e falaram, então, doutor, eu tô com uma verruga aqui no braço, o cara virou pro cara e falou, meu amigo, seguinte, se isso no seu braço for uma vagina, eu posso fazer alguma coisa, se não for, eu não posso fazer nada. Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Tosco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico, Los Perulitos, Paco Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Perulitos. Hola, yo soy Guacamole, y en serio son Los Perulitos. Y ahora vamos a cantar la lana de su mayor suceso, Perulito que mantenate. No está hecho tu Morumbi. Los Perulitos. Arriba. Pirulito que bate, bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, mas ela. Quem gosta dela não sou eu. Pirulito que bate. Mais um grande bate, evento. Tosco Chanchada Produções. Pirulito, que bate, bate, yo pirulito, que ya bate, que bate, los pirulitos, la noche soy yo. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. A gente falou das profissões que são depreciadas por preconceito, falamos também das profissões que são odiadas aí por falta de status. E falamos um monte de merda também. Falamos um monte de merda também, né? Aliás, nossa especialidade. A especialidade do Tosco é essa. Principalmente quando o Zé vem. Mas a gente tá esquecendo, cara, de falar das profissões bizarras. A começar por biomédico. Não, a gente tá esquecendo, não. Cara. É que era a última parte agora, não era? Eu não sei o que faz um biomédico, cara. Cara, analisa bosta, cara. É, cara, imagina você trabalhar analisando merda, cara. Ô, cara, a qualidade do milho que você come. Não, biomédico ainda é menos, porque se você for ver pessoas que testam... Ah, eu vou ter que falar, vibradores. Não, é uma coisa que me deixa super encucada. Cameraman de filme pornô. Cameraman? O Cameraman de filme pornô, você acha que é foda? Vou contar pra vocês uma história. Eu descobri a pior profissão do mundo com 16 anos de idade. Ah, meu Deus. Vou contar a história. Punheteiro a hora. Lá. Isso, vamos lá. Agora abre aí que eu vou contar uma história pra vocês. Põe a música na história. Põe a música na história. 16 aninhos, vai a criança até o... Uma... 16 anos, vai o garoto numa videolocadora, pega um filme pornô lá, que era a história de uma mulher que queria bater o recorde de meter com mais homens. Jasmine Saint Clair, 300 caras. O maior espetáculo da Terra, como é que é o nome? Exatamente. Esse é o nome do filme? Esse, maior filme da Terra. Maior filme da Terra. E eu peguei justamente por causa do nome, porque eu ia passar o final de semana sozinho, então, né, não ia precisar ver a mesma cena duas vezes. Nossa. É quase 4 horas de filme, mas enfim. Mesma cena duas vezes, mesma mulher. A cena era sempre a mesma, era a mulher em cima de um pequeno tablado, lado, ia cada grupos de quatro homens, ficavam 5 minutos em cima delas revezando. Grupos de quatro homens ou de homens de quatro? Não, quatro homens mesmo. E acontecia algumas vezes, nesses 5 minutos, do cara conseguir dar uma gozada. E a lei era que se gozasse, né? A regra pra você entrar na brincadeira é que você gozasse em cima dela. Perdeu. E ficavam... Total. E aí você vem a pior profissão do mundo. Ficavam dois manés que deviam ser estagiários com uma toalha na mão. Putz. Limpando a porra dos caras que gozavam em cima. Ai, cara. Será que imagina esse cara... Vai falar, limpa direito, senão vai ter que limpar a carinha. Imagina esse cara chegando na casa dele. Amor, hoje rendeu. Limpei 3 baldes de porra. Meu, essa é, na minha opinião, a pior profissão do mundo. Pior é que limpar, lava a toalha depois. Limpar, não, joga na máquina, sem relar, cara. Agora o cara ficou com a toalha na mão. Faxineira de motel. Limpando o corpo da mulher, cara. Limpando, nossa, tirando a porra do corpo da mulher. Será que é por isso dois que, homens, será que, cara. Será que é por isso que as sacerdotisas do Henrique Cristo andam com muitas toalhinhas? Ok, não sei. Né? Ah, ainda não posso falar. É um absurdo de volta no mercado. É o Henrique Mercado. Pô, mas essa mulher aí, não, esses caras que limpam a porra aí, não fica muito longe da faxineira de motel, não, cara. Sim, cara, mas... Porque você acha que só tem um quarto no motel. Não, a coisa mais constrangedora é porque eles estão sendo filmados, aí é isso que pega. Quando não tá filmando, eles limpam com a língua mesmo. Limpa a língua, Peraí. Mas aí, por outro lado, tinha... Cantinho. Não digo... Pra mim, tinha outras meninas fazendo bizarrice lá, que tinha as mulheres que eram responsáveis por manter o pinto dos caras em pé, né? Porque tinha uma fila de homem. É o boquete na fila, né? É, então, é o boquete na fila. Porque, meu, deve ser horrível você tá pelado numa fila com o homem na sua frente, atrás de você, você fica com o pinto duro, né, cara? Imagina você na frente do perna, cara. Você tá louco, cara. Imagina se você na tua carteira, cara. Carteira, você tá pelado. Pelado! Cara, cara. Você... não sei. Coisa. Imagina você numa fila de homem pelado, você conseguir ficar de pau duro. Então, na hora que você chega, você tá ali na já tá quase na sua vez, a mulher tem que fazer de alguma coisa. Você imagina se chega a sua vez e o pinto não endurece. Vai então, dobrar. Daqui a pouco eu tento de novo. Isso é normal. Daqui a pouco eu tento de novo e tem que voltar pro final da fila. Então ficam as boquetes na fila ali. Olha que coisa. Tá vendo? Depois você reclama da profissão de limpar, pô. Verdade. O que mais? A profissão... Tem o segurador de placa, de bandeira, de condomínio. Compro ouro, né? Não compro ouro. Essas que ficam na esquina. Ah, é. Compro ouro é legal, né? É verdade. Compro ouro não é digno. O cara te rouba ainda, porque você tá com ouro. Você passa um final de semana inteiro, cara. Um domingo inteiro no sol. No máximo um bonezinho, segurando uma bandeira. Pra ganhar 50. Ou desenrolando e enrolando a faixa, né? Porque você fica assim, espera o sinal ficar vermelho, aí bota a faixa na frente dos caras. Ah, o outro amarelou! Aí fecha a faixa, não sei o que. Nossa, mas é 50 que elas ganham? Eu achei que era coisa de 15 no máximo, cara. Eu acho que é 50, cara. Acho que é 50. Nossa. Nossa, cara. Ah, vai trocar de profissão agora. Não, mas elas ganham mais do que eu, cara, não, por dia. Deixa eu fazer umas contas, peraí. Só que a qualidade do trabalho é uma bosta, né? E é só fim de semana. É só que elas não trabalham todo dia, né? E o céu é muito feio também. Só que o patrão é obrigado a dar protetor solar, boneto. Ah, bom. Meu patrão te dá alguma coisa? Não sei fumo. Meu patrão deu um fumo. Meu patrão me deu um fumo esses dias, cara, mas... Bom, eu, não, fumo achei de meio, rolo? Não, achei meio... achei que tava batizado, cara. Tinha bosta de vaca no meio. Aquilo não era fumo. Era bosta de vaca. Ô, cara, eu vi uma foto na internet de um faxineiro de jaula de elefante. Aí, isso é triste, cara. Cara, além disso, o cara era esterilizador do elefante, porque o elefante tem muitos pagazitos. O cara, sem brincadeira, o cara tava pela cintura dentro do cu. Mentira, cara. Isso é depois de você andando, cara, porque não dá pra segurar um elefante. E o cara que faz isso? Não precisa segurar, não. O cara do elefante tava andando e o cara... arrastando o pé. Mas tem um vídeo na internet que o elefante senta em cima de um cara. Da cabeça mesmo, do cara. Depois tem que ter. O pessoal puxa o cara, cara. Nada, cara. Pô, eu tava vendo aí o cara que esteriliza lá. O cara tinha que esterilizar as bolas do elefante. E as bolas do elefante tem 20 centímetros de diâmetro, cara. Que pariu, cara. Eu vou esterilizar uma bola de capotão, cara. Eu vou esterilizar uma bola de boliche, cara. E aí, dele, se ele machuca, né, cara, dá uma trombada. Não, mas um negócio mais próximo disso é aquelas pessoas fazem inseminação em vaca. Verdade, né, cara. E o braço inteiro na da vaca, né, cara. Outra coisa legal. Mas aí não é tão ruim. Ruim é você pegar... Ah, você gosta de pegar o braço da vaca? Não, mas ruim... Enfia o braço nele. Não, mas o que é pior... Com a vaca. Não, mas imagina, o que é pior, você enfiar o braço na vaca ou ter que colher o esperma do boi, cara? Vai bater, socar uma punhetinha no boi. É, tem que ir lá e... É verdade, então, né, qual que é pior, cara? Mas eu acho que é o contraponto, né? Eu acho que você faz os dois serviços. Mas né? Se você for esperto e filmar, você pode ganhar dinheiro. Puta que pariu. Ah, cara. Não, chama minha amiga Mônica Matos lá que ela faz. Teve um amigo nosso, cara, que uma, um amigo nosso que tem um cotovelo no... Tubo de conexões tigre. O pau de infinito. Patrocínio do Epox. Estávamos, esse nosso pretzel. Amigo, o Hendrix, eu e mais alguém lá, que não lembro quem era e tal, e a gente tava falando sobre a cena da Mônica Matos com o cavalo, né, cara? E com o cavalo. E aí a gente falando, porra, uma mina que faz um sucesso do caralho não ia precisar disso, né? Transar com um cavalo e tal. Mas será que ela não faz sucesso justamente porque faz essas coisas? Não, porque eu acho que foi a única cena que ela fez com animais foi essa aí. Mas cara, ela já fez cena com travecão, né? Com chimeio, né? Ah, mas... Mas é normal, que nunca fez. É bem normal. E com X meio até vai, mas não X inteiro. Eu sei que esse nosso amigo, ele discutiu, falou que, meu, como que... Né, isso aí é da profissão dela, não tem nada a ver. Vai saber quanta grana a mina ganhou e tal, né? É melhor do que limpar a caixa de gordura. E aí, Bia, o que você prefere? Cara, trepar com o cavalo ou limpar a caixa de gordura? Não, não precisa trepar não. Dá uma chupadinha no cavalo, boquetinho, fuga do povo ou... Limpar a caixa de gordura. Não, limpar a caixa de gordura. Cara, eu sei que eu falei pra ele que eu preferia limpar 1000 caixas de gordura a chupar um pau do cavalo, cara. E 1000 e 1. Aí. Aí. Tá vendo? Vamos exagerar, né? Vamos exagerar que o milagre é recente, né, gente? Porra. E aquele mané, cara, que tá indo no Rio Tietê, percorreu o Rio Tietê inteiro medindo nível de oxigênio. Acabou, de poluição, né? Ele chegou no final. Chegou. Morreu. E essa profissão ingrata, cara? Você pedir canoinha, cara, passando por São Paulo, cara. Nossa. Vai se fuder. É um caiaque. Aquele trânsito da porra, né? É desviando de geladeira, de corpos, né, cara? Cadáveres ali. Certeza, cara. De, umas horas que ele travava, né? Por causa daquelas plantas que cobrem o rio, assim, né? E... Mato do rio. Mato d'água. Mato d'água. Eu vi um outro também, nessa parte de animais aí, um cara que é pesquisador de fezes de baleia. Pesquisador de bosta de baleia. Nossa, puta, cara. Puta que pariu. Mas como é que ele localiza? Pra quê? Ele tem que andar atrás da baleia e esperar ela cagar, não, ou ele tem que procurar pelo mar? Não, andar não, ele vai nadando. Ah, cara, às vezes o cara... Que pariu. Sei lá, cara, às vezes o cara... Eu tava confundindo. O cara animal, analisando. Talvez o cara analisando os hábitos alimentares da baleia, vai que ele descobre a cura do câncer, cara. Ah, não sei. Com certeza. Ixi, na bosta da baleia. É verdade, deve ter, na bosta da baleia está a cura do câncer. Está o teor cancerígeno do esmalte de unha, cara. É, rapaz. E tem um cara chama Nick Gales. O cara foi o primeiro cara, olha que importante isso. Aumente o volume. O cara foi o primeiro cara a filmar um peido de baleia embaixo d'água, cara. Ai, caralho! Depois ele foi lá e tragou, cara, daquela não, cheirada. Não, nada, cara. E ele fez... Olha que saiu isso, foi bom. E ele fez um depoimento. O cheiro é muito ruim. Imagina, cara, se você só alimentasse de crio, cara. É que talvez antes eles achavam que os tsunamis vinham, né, disso aí, mas descobriu-se que foram as placas tectônicas lá, né? Cara, botar a culpa num maremoto no peito de uma baleia. De uma não, mas. Essa baleia tomou caldo de cana, comeu repolho. Qual que é o coletivo de baleia? Baleias. Não, o coletivo. Coletivo porra. De baleia? Não, sei lá, nem deve ter o coletivo de baleia. Elas não andam em grupo. Um bando, fala um bando. Então, imagina um bando de baleias peidando ao mesmo tempo, cara. É um cardume de mamífero. Só por curiosidade, alguém aqui sabe qual é o coletivo, e não é piada, de borboleta? Rave, sei lá. É que não é piada, é Morumbi. Sério. É, São Paulo Futebol Clube. Não, mas é sério, o coletivo de borboleta é paná-paná. Quem que usa essa palavra, cara? Paná-paná. Paná-paná, já vou falar, você é um gay, mano. Olha aquele paná-paná. Não, eu fico imaginando o São Paulo correndo e gritando, mãe, socorro, estou sendo atacado por um paná-paná, porra. Não, não, então cara. Faz sentido, cara. Faz sentido. O quê? Faz sentido o quê? Faz não. Tá vendo, cara? Eu acho que é aquela música da Pantera Cor-de-Rosa. Paná, paná. Paná, paná, paná. Era isso que ele tava paná, falando. Paná, paná. Olha como as borboletas são homenageadas, né, cara? A cultura pop. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Você gostaria de ser técnico de segurança da Microsoft? O que faz o técnico de segurança da Microsoft? Não tem esse cargo. Ele segura os e-mails da Microsoft. Não tem esse cargo na Microsoft. O cara recebe 100 mil e-mails por ano, cara. Certo. Olha, isso dá quanto em 12 meses, cara? Não sei. Ué, mas... Mas pera aí, cara. Porra. Mas isso não é nenhuma coisa absurda. É que vocês usam, provavelmente vocês usam o Gmail, então o anti-spam do Gmail funciona. Porque é uma beleza. Então, mas olha lá quanto de spam chega por mês pra vocês, sabe? Ah, chega um número muito. Não, imagina se você tivesse que pelo menos clicar nesses spam. Tem alguém spam, então, que é contratado pra isso? Ele entra na minha caixa de e-mail, vê o que é imóvel pra caixa spam. Puta que professor ingrata, cara. Ele lê tudo. Ai, que vergonha. Que é isso, cara? Oh, uma profissão filha da puta, cara. Que tem um nome até bonito. Você parou que... Entomologista forense. Você sabe o que é um entomologista? Forense, você sabe, o cara que faz autópsia em cadáver. Não, entomologista não, é o cara que analisa insetos, insetos, né? Insetos. Então, e forense é o cara que analisa a morte, né? Então, assassinatos, essas coisas. É um cara que tenta resolver os assassinatos através dos bigatos que comeram a porra do cadáver. Mas segundo o CSI... Ah, mas só a porra do cadáver? Ou seja, se ele não gozou... É que a acaba em porra, se ele não gozou, se o cadáver não gozou, então não serve. Ah, só dá pra crime sexual, só porra. Pra crime sexual. Ah, então não serve pra nada. CSI, cara. Ah. Da hora o cara fazer isso. Velocidade do verme, dá pra saber quanto tempo. Tava, ele pegou o pinto em decomposição ali, a porra do cadáver na frente e o verme em cima. Ué, o Dexter não analisa o crime de acordo com a direção que vai o sangue lá, o desenho que o sangue faz na parede lá, sei saber lá. Saber se espirrou, se pingou. Não, isso faz todo sentido. O cara aqui, o cara que gosta de ver larva, ele fez um depoimento, eu vou ler. Um dia fui chamado a ver um corpo com insetos nele. Descobri que se tratava de um rapaz que eu conhecia. Oh, meu Deus! E havia larvas de insetos nos seus dentes. Então achei outras nos seus olhos. E pensei, 3 pontinhos. Isso. Nossa. É o que eu quero fazer. Isso é muito legal. Cara, o que é isso? Mãe, quem que escreveu esse texto? E pensei, em vez de 2 pontos, colocou 3 pontinhos, cara. Não, o cara tem nome de assassino. Neil Rascal. Neil Rascal. Rascal. Sabe, as profissões que estão surgindo hoje em dia, cara, desses lances de mídia social, de engenheiro social pra internet, cara. Tem uma que saiu esses dias aí, é personal tecnológico, cara. Que vai dar uns toques pro cara lá? É o cara, assim, porque o brasileiro, ele tem uma preguiça filha da p*** de ler o manual de instruções, né? Verdade. Então, ele... Principalmente quando ele vem em chinês, né? Putz, cara, é um saco. Era bom quando vinha em russo, né? Nossa, aí sim. Então, como a cada minuto aí tem uma inovação tecnológica e um monte de gente compra um celular aí, o último modelo aí e tal, com um monte de coisa, mas não usa metade das funções. Bluetooth, né? Wi-Fi, Bifi. O Bifi e o Bluetooth, cara, é inovação, cara. Então ele contrata um personal tecnológico pra dar umas dicas pra ele, cara. Oi, eu vi num blog, cara, que eu não vou lembrar nunca o nome, depois você pode pesquisar e colocar lá embaixo, das profissões bizarras que o futuro nos guarda. E tinha lá várias coisas que não existem. Eu vi isso, foi no site do Terra. É, então. Procura lá. Aí tinha uma, cara, que é tipo, as geleiras lá estão derretendo, então vão ter instrutores de surf no Alasca, cara. Porra. Você vai ter instrutor de surf no Alasca. Cara, uma profissão que é muito bizarra é ser massagista de time de futebol, cara. É. Cara, trash, hein? Não, mas é uma, essa daí é uma que entra no preconceito. E se for da seleção norueguesa de futebol feminino? Ah. Hein? E se for a seleção norueguesa de futebol feminino? É onde manda o currículo. Hein, seu gay? Hein? É onde eu mando o currículo, cara. É, porque tem que ser lá mesmo, porque as jogadoras brasileiras... Sem contar que são mais homens, né, cara? Vocês já viram as minas do time de rugby nacional, cara? Já. Pelé. Tem uma gordinha. O resto, cara, tem muita mulher bonita. Pô, mas a Pelézinha... Que isso, cara? Do time de futebol feminino do Brasil. A Pelezinha. A Marta. A Marta. Nossa. Ô, Ednancy, não fala assim do Ednancy, pô. Ednancy é camarada nossa, vai chamar. Ah, Ednancy. Ela tem clitóris no pelo. Como é que é? Fica zoando de Nancy. Tem clitóris no pelo, cara. Fica zoando de Nancy. Se ela vier aqui, deu um mata tudo a gente. Só salva a Bia. Mas daí é um bom dia. Eu vou te comer. We'll be right back. Meu podcast já tá pra acabar. Eu tô escuchando querendo ganhar. Não posso dar nada pra você votar. Mas vou te pedir você joar. Vota na gente. Vota lá. Tira o caralho, eu quero ganhar. Cuidado, o perna pode te rabar. Ai. E o alemão te sequestrar. Talvez o Vinícius consiga explicar. Preço que o Fernando pagou pra gravar. Ah. Volta, gente. Volta lá. Vou uma toca pagar. Você é pro Bruninho um beijo mandar. Aqui era homem até o pinto cortar. Para me colar o melhor de mar. Volta, gente. Volta lá. Convidados não querem voltar. Renata, Tati, o dono do bar. Renata, Vanessa, Juliana e seu bar. A gente tá pronto pra sodomizar. Volta na gente. Volta lá. Volta na gente. Música acabou já, mas vai lá votar. Grave, grave, grave. Enquanto música chanchada, ponto com. Vota na gente. Vota lá. Filho, eu te espero. Vota lá. Vota na gente. Isso não existe. Vermes comerão sua carne. No próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Mas as definições aí, os axiomas dos... Nossa, cara, boteco. Hoje ele tá. Cara, minha avó operou do axioma. Cara, aliás, que axioma era um nome de desodorante, cara. É axioman. Tem o axioma. Axi mulher também. Desculpa. Ah, mas não tem como falar de filosofia sem falar dos axiomas, cara. Tosco Chanchada Podcast.